Hoje, dia 11 de maio de 2014, nós vamos celebrar. Se não estranho estar com o aparelho na mão, é porque nós gravamos as pregações, ok? E eu recomendo que você acompanhe, que você ouça no site. O site está muito bonito, feito com muito carinho pelo Patrick e pela Zaya. Amém, amado? Joel, capítulo 2. Nós vamos continuar. Eu comecei na semana passada, enquanto você abre aí. Mais uma vez, eu quero dar boas-vindas aos nossos queridos que estão visitando. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Você já não é mais bíblico. Seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Moisés também não é mais bíblico, não é, Moisés? Queridos, Joel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do 21. Eu tive um sonho na semana passada, antes do mês passado, e foi um sonho muito forte, muito emocionante. Eu sonhei que estava num lugar de litoral, se não me engano era Ilhéus, e estava com Paula do lado, tinha alguns outros irmãos, não lembro quem era. Quais eram os irmãos? E foi um sonho muito marcante, muito maravilhoso. Porque eu lembro que nós estávamos parados assim, e de repente, o céu, eu reparei no céu, que o céu, ele mudou o tom, começou a ficar mais claro uma parte. Eu achei estranho aquilo. E enquanto meu coração tinha expectativa do que seria, o céu, ele começou a rachar igual um solo seco. Sabe aquele solo que é uma lagoa e seca? Ele fica rachado, não é? E o céu começou a rachar daquele jeito. E o céu ia rachando e rachando. E começaram a cair uns pedaços. E atrás dos pedaços que caiu uma luz absurdamente forte começou a brilhar. E aí veio um pergaminho e abriu. E o Senhor, uma voz, eu imagino que era a voz de Deus ou de um anjo, começou a ler esse texto de Joel, o profeta Joel. Eu lembro que quando o céu abriu e eu pensei, Jesus está voltando, vou subir. E eu, a primeira intenção foi pegar na mão de Paula, minha esposa. Só que a Bíblia diz que no céu ninguém vai casar nem se dá em casamento. E logo então eu não tinha mais preocupação com Paula, não é porque eu não a amo e não queira cuidar dela, é porque passou essa fase. E naquele êxito, muitas pessoas desesperadas e alguns bem calmos. E o Senhor, ele lia esse texto. Irmão, nós não fazemos doutrina em cima de sonho, amém? Mas foi um sonho que me levou para a Bíblia. E nós fazemos doutrina em cima da Bíblia, amém, irmão? Então vamos ver aqui, vamos continuar aquilo que eu comecei quando nós, aqui no profeta Joel, capítulo 2, nós falamos da ação de Deus, da misericórdia do Senhor, que vem e virá, e falamos da vinda de Jesus. Na medida que o Senhor lia o texto, ele falava sobre a sua vinda. E você que não veio na semana passada, eu recomendo que você leia em nome de Jesus o começo do capítulo 1 de Joel. E você também ouça o sermão no site, se for possível para você. Só que essa promessa da vinda do Senhor, ela já é anunciada ao povo de Deus. Nós já sabemos que o Senhor virá. Nós já temos certeza disso. A grande questão é qual é a nossa atitude, qual é a melhor forma de esperar essa chegada iminente de Jesus. A palavra de Deus fala de uma parábola que Jesus contou, que é a parábola das 10 virgens, fazendo uma metáfora com o casamento. O casamento hebraico, casamento judaico, era um casamento que era feito coletivamente. Um homem poderia se casar com uma mulher, até com duas. Não que isso hoje seja possível, não, de forma nenhuma. Mas naquela época era, e o Senhor usou isso como ilustração. E a Bíblia diz que dessas virgens, nem todas traziam óleo para as suas lâmpadas. As lâmpadas não eram elétricas, eram a óleo. E aquelas que não trouxeram, elas ficaram pedindo aquelas que trouxeram. E aquelas que trouxeram disseram não, porque se nós dermos para vocês, vai faltar para nós. E o que vai ser quando o noivo chegar? quando o noivo nos chamar para o casamento. Então, separa-se dois grupos, as virgens prudentes e as virgens nécias ou loucas. Todos nós sabemos que o Espírito Santo, ele é simbolizado de algumas formas na Bíblia e a principal delas é o óleo. Quem são as virgens prudentes? São aquelas que têm óleo. Minha filha me perguntou esses dias, pai, todos que estão na igreja são salvos? E eu respondi, não. Mas eu sou, né, pai? Interessante porque dentro do pensamento infantilizado dela, ela se preocupou com a salvação dela. E geralmente o que a gente faz? Eu acredito que alguém salvo se preocupa mais em levar outros nessa salvação. Porque ele já está certo da salvação dele. Até porque não há nada que eu faça, que você faça, que nos mantenha salvos. O que nós fazemos? Fazemos porque já somos salvos. A Bíblia diz que nós somos salvos por obras, para que ninguém se glorie. É claro que aqueles que são salvos, eles agem de acordo como salvos. Amém? A Bíblia diz, aquele que for achado fiel até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas não quero pregar doutrinas profundas, não. A gente deixa para queimar as pestanas na aula domingo de manhã da Escola Bíblica. Eu quero falar aqui, para você e para mim, é que a salvação em Jesus, ela, uma vez dada, uma vez consumada na cruz, como nós cantamos, eu nunca saberei o preço do sangue derramado lá na cruz. Os meus pecados que foram pagos na cruz, hoje de manhã eu falei na Escola Bíblica, quando eu estava falando sobre a confissão que a Igreja Católica faz quando se confessa auricularmente ao Padre os seus pecados. E nós estávamos fazendo um paralelo disso com o discipulado. Eu falei no discipulado, nós confessamos não para absolvição, porque quem nos absolveu de toda a injustiça foi o Senhor, pelo sangue de Jesus, amém? Nós confessamos no discipulado porque isso é terapêutico, porque isso cura. Porque quando nós ficamos pelo menos diante de uma pessoa mostrando o quanto precisamos ser mais parecidos com Jesus, essa humilhação nos quebranta. E está lá muito claro em Tiago, preto no branco. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sarei. Você não é obrigado a confessar. Você pode confessar ou não. Eu prefiro confessar. Mas você não é obrigado. Isso é algo que vai acontecer no seu coração um dia. Fique em paz com isso. Eu prefiro confessar. Eu acredito, inclusive, que quem confessa a tentação raramente confessa pecado. Eu já estou passando de confessar meus pecados para confessar já as tentações. Porque antes delas virarem um pecado, eu já sou ajudado, já tenho alguém orando e jejuando por mim, amém, irmão? Mas isso a gente conversa outro momento. Não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar aqui. Falamos pela manhã que quando se confessa ao Padre, ele então, foi o que ele aprendeu. Ele recebe a confissão, e ele devolve uma exigência da igreja, falando como igreja, para que a pessoa seja libada daqueles pecados, rezando tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos, tantos Salve Rainha. Então a oração deixou de ser um contato gratuito e voluntário, e de intimidade, para ser uma punição, uma penitência. Como que eu posso castigar duas vezes o mesmo pecado? Jesus já pagou na cruz. Seu pecado já foi pago. Por isso que quando eu ouço alguém falar assim, eu quero ser digno de ser salvo, nunca vai conseguir. Não tem esse, não tem esta. Que se faça digno, é graça. Amém, amado? Vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque esses comportamentos que a Bíblia nos traz como como a forma de nós vivermos, e vivermos de forma ditosa, de forma plena, de forma tão aversa que nós vivíamos antes, ela nos parece, às vezes, impossível de se viver. Uma vez alguém falou assim para mim, não tenho conseguido cumprir a Bíblia. Eu falei, bem-vinda no mundo dos normais, somos dois. A pessoa se assustou. Você, pastor, não consegue viver a Bíblia? Aí eu falei, eu estou tentando. Todo dia eu tento. E me esforço. Mas até hoje eu não consegui. E o que a Bíblia diz é que ele completaria todas as coisas, amém? Então eu me esforço, empenho, mas aí eu falei para aquela pessoa, é impossível você cumprir a Bíblia. Aí ela ficou confusa e falou, como é impossível cumprir a Bíblia? Você não disse para a gente cumprir a Bíblia? Eu falo, é impossível você cumprir a Bíblia. Sozinho não cumpre. E aqueles que dizem, nós temos que cumprir os 10 mandamentos, temos que cumprir a lei. Interessante sobre os 10 mandamentos, que Jesus falou para o jovem rico, os 10 mandamentos? Não, não falou. Porque tinha alguns que já tinham passado. Por que guardar o sábado se ele é o próprio sábado? Nós guardamos todos os dias hoje, amém? Paulo diz, não há separação entre dia e dia. Jesus diz em Lucas, Jesus falou, o que faz vocês imundos não é o que entra na vossa boca, mas é o que sai dela. Aí Lucas diz, com isso fez Jesus todos os alimentos puros. A lei diz que não pode, mas a lei foi cumprida em Cristo. Eu fico com o que Jesus mandou fazer. Amém ou não, irmão? Amém, queridos? Então vamos lá. Para você não sair daqui confuso. Meu pastor, quer dizer que eu não vou conseguir cumprir o que a Bíblia manda, então? Não. O salvo nunca pensa assim. O salvo diz, e agora? Meu Deus, e agora? É sobre isso que esse texto fala. Por quê, irmão? Porque o povo sabia da lei que Deus tinha mandado. Mas o povo sabia também que cumprir aquela lei não conseguiam. Se você ler Levíticos, amo ler Levíticos, Números, Deuteronômios, por incrível que pareça, não estou mentindo. Porque eu vejo uma ordem na igreja, um planejamento. Vocês veem como os exilados voltaram do exílio, diz os nomes das famílias que poderiam entrar ou não. A igreja tem que ser organizada. E quando eu falo de organização, eu não falo de estrutura física. Eu falo de uma estrutura de cuidado, onde um cuida do outro, o outro cuida do outro. Amém, irmão? Mas onde eu vou chegar? Como então que nós vamos poder cumprir? Porque a lei era tão incumprível que existiam sacrifícios para quem não conseguia cumprir. Todos praticavam. Leia lá em Levítico. Se não conseguir isso, faça isso. Se não conseguir isso, faça isso. Tinha uns que já iam logo para fazer o que compensava o que não conseguia. Só que na graça, na nova aliança, Jesus falou, em Mateus ele fala, esse, vamos cear logo, logo. E Jesus diz assim, esse é o cálice da nova aliança, esse é meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. A nova aliança é inaugurada ali, a ceia, como é que eles, no sábado, não tem um cordeiro na mesa? Eles eram judeus? Todos os discípulos eram judeus? Os apóstolos eram judeus? Depois o apóstolo Paulo também era judeu? Depois vem Lucas, que a gente acha que Lucas, no comecinho da fé, a gente acha que Lucas era um dos 12. Não, não, não. Lucas foi discípulo de Paulo, ou de Marcos. Então vamos pensar o seguinte, por que que aquele judeu, Jesus, que cumpriu todos os preceitos judaicos, não botou um cordeiro em cima da mesa no dia da Páscoa? Aleluia, glória a Deus, porque ele era o cordeiro, amém, irmãos? Então ele termina ali a lei e começa a graça. Graça não é licença para pecar, nunca foi. Aquele que de fato é convertido, ele não usa da graça como licença para pecado. E Paulo diz, pecaremos pois para que superabunde a graça? Não, de modo nenhum. Porque ele diz, onde abundou o pecado, onde houve muito pecado, superabundou a graça. Interessante. Ele fala, onde houve pecado, superabundou a graça não foi depois. A graça já foi derramada lá na cruz. Quando Deus resolveu que Jesus iria, ele já sabia aqueles pelo qual derramaria a sua graça. O que é que eu quero falar com tudo isso, irmão? É que tudo que você não tem conseguido cumprir, você vai conseguir. Na medida que você mortificar a sua carne e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Estava ali com Sofia, ela agitada, ela é um pouco agitada, admito. Que em nome de Jesus ela, a bruta, seja agitada para ir para as missões. Amém, irmão? Para cuidar da igreja aqui, não sei. Mas, ela estava agitada, falei, filha, vem adorar comigo. Enquanto você adora, a sua carne é mortificada. E o Espírito vivificado em você. Segurei por um minuto e meio. Aí o pessoal fica se acabando aqui e a gente fica... E o povo que orou, jejuou, está aqui adorando. Aí... Nossa, que o Senhor nos revele o que Ele pode fazer enquanto nós adoramos Ele. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos semelhantes ao que adoramos. Quer ser parecido com Deus? Adore mais a Deus. Adore com profundidade a Deus. Você vai começar a parecer mais com Ele. Amém ou não? Então, como que pode se cumprir aquilo que o Senhor vai ter designado para nós? Como? Como que eu vou cumprir? Isso é bom. Quantas vezes nós ouvimos a pregação e falamos, que coisa boa. Isso é bom. A palavra de Deus diz aqui em Tiago, aquele que atenta para a lei perfeita. E não é ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem sucedido em tudo que empreender, além de salvar a sua alma. Mas tem horas que admitamos, irmão, a gente não consegue. Às vezes a gente tem dificuldade. Como fazer então? Vamos ler aqui, finalmente. 21. Não temas, ó terra. Aleluia. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Já pensou? Você viu o negócio dele? Irmão, isso aí é para você anotar na parede do seu quarto. É para a mulher escrever de batom no espelho, para o marido de manhã olhar e dizer, não temas, ó terra. Irmãos, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Irmãos, olha, eu fui a uma palestra muito boa de um educador, eu tenho muita vontade de fazer mestrado em educação. Educação de adultos, porque a igreja é educação de adultos, de crianças também, né? Mas meu pessoalmente foco é nos adultos, embora todos devam ser assistidos, porque o Evangelho de Deus é o Evangelho todo, para o homem todo e para todo homem. Então, em todas essas fases também. E eu vi ele, um mestre em educação de especiais, e tem uma coisa que ele falou, engraçado, né, gente? Olha, não tem pra onde correr. Por onde eu for, eu vou acabar sendo pastor mesmo. Se eu for para o Alasca, eu vou começar a... Não dá, porque o negócio que entranhado. Eu estava na palestra, ele falava as coisas, dizia, olha isso para a igreja, interessante isso. Olha isso, boa dica essa. Aí ficava minha cabeça toda em vocês. O salão, que eu fui no auditório, falei, rapaz, que auditório isso aqui, ó. A igreja no auditório desse, meu Deus. Você tem que sonhar comigo, irmãos, porque, como diz o poeta, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, né? Mas sonho que se sonha junto é realidade. E é verdade, não é? Mais ainda, eu posso completar o poeta com o Espírito de Deus, que é mais certeiro que o poeta. Quando você sonha os sonhos de Deus, você realiza eles, amém? Então, estava eu lá e ele falou assim, quando recebo uma criança, um autista grave, esses casos é que eu mais gosto. Eu falei, opa! Ele acabou que ele botou, vou procurar na internet, eu acho que ele é irmão nosso, por algumas coisas que ele falou durante a sua prédica, e no final ele botou o vídeo de um menino autista e cego, cantando Abre os Olhos do Meu Coração, em inglês. Meu Deus, que coisa emocionante. E daí, irmão, com certeza. E ele falou assim, quando vem um caso na criança com autismo mais grave, esse eu gosto muito de tratar esses casos. Porque quantas possibilidades nós temos ali com aquela criança. Quantas coisas vamos desenvolver, vamos estudar, vamos trabalhar para aquela criança sair daquela situação. Eu falei, meu Deus, a igreja precisa dessa unção. A gente às vezes fica escolhendo as melhores pessoas para trazer para a igreja. Jesus não fez isso. Não quero que você não traga as melhores pessoas, amém, gente? Traga as melhores pessoas também. Mas às vezes a gente foca nas melhores pessoas e nós vemos assim, olha, pastor, tem um colega de trabalho, o cara é quase convertido. A igreja está perdendo sem ele. Eu tenho que trazê-lo. A intenção é boa, mas quem está perdendo mesmo é ele. A igreja vai ganhar com ele? Claro que vai ganhar. Meu Deus, como vai ganhar com a pessoa de bem? Com a pessoa que o Senhor já está trabalhando na vida dele. Amém, gente? Amém? Mas, e o problemático lá do seu trabalho? E a menina da faculdade que paga a faculdade com meretrício? E aí? Sabe o que Jesus fez? Ele dizia, vim para os meus não me receberam. Então agora, sabe o que vai na frente de vocês? Os publicanos e as prostitutas. Por que que eu estou falando dessas faces tão complexas do Evangelho e que aparentemente são impossíveis? Porque nós só vamos conseguir cumpri-las quando nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. O avivamento, irmãos, ele não é somente a ênfase dos dons. Eu lembro que eu conversando com o Vinícius Lapa, é um dos pastores da igreja da Lagoinha, amigo meu, amigão meu, homem de Deus. Ele estava conversando sobre a igreja brasileira com ele, encontrei com ele na semana passada, no outro na semana, e eu lembro de uma conversa que nós tivemos, que eu disse assim, Vinícius, pelo que você mais ora para a sua igreja? Aí ele falou, está falando da igreja da Lagoinha, lá aquela Ana Paula, aquele pessoal cheio de fogo. Ele falou, eu oro para que haja avivamento lá na igreja. Falei, avivamento? Ele falou, é avivamento. Porque você lembra da igreja de Coríntios? Dom não é tudo não, meu irmão. Aí eu falei, como eu concordo com você? O avivamento, ele é evidenciado pelos frutos do Espírito Santo, pelos frutos do Espírito Santo. Isso é avivamento. O que é o fruto do Espírito Santo? Longanimidade, contrário de pavio curto. Benignidade, fazer o bem e esperar o bem. Inocência. Bondade, domínio próprio é o fruto que eu mais peço. Porque amor tem um pouquinho. O domínio próprio eu peço, irmãos. Eu peço o domínio próprio. Porque eu acho que uma das coisas que mais marca o Evangelho é uma pessoa cheia de domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então ele falou, quando a igreja ali for avivada, vai pipocar jovens missões para outros lugares. Ele começou a me falar sobre isso. Então, a igreja deve olhar a carência, o desespero da cidade que ela participa e não ficar acuada. Olha, eu parei de ouvir o rádio, meio-dia eu ouvia no carro, saindo de um trabalho para outro. Hoje eu botei um DVD muito bom, quero até disponibilizar para vocês. Comprei um DVD do Evangelho de Mateus. Meu carro tem um DVD no carro. E aí, tem o Evangelho de Mateus e ele ainda diz o capítulo e o versículo que está passando. Aí eu entro no carro, ligo e vou ouvindo a Bíblia, vou ouvindo o Evangelho de Mateus. Porque eu estava já, eu já entrava no carro, já ia murmurar com as dificuldades da cidade. Mas eu quero, irmãos, e que em nome de Jesus sejamos juntos nisso. Eu quero olhar para toda a dificuldade. Olha, muitos grafiunas, muitas pessoas estavam. Eu saí de Salvador para vir para cá, para servir o Senhor aqui. Mas eu vejo que muitos daqui sonham sair daqui. Tem uma conversa aqui, vou para Conquista. Conquista que é bom. Conquista é a cidade maravilhosa. Conquista, já estou com raiva desse negócio. Não estou com raiva de Conquista. Quem sabe a gente não manda uma família para lá, duas ou três. Amém ou não? Amém ou não? Mas, irmãos, é onde a gente está. Enquanto você estiver aqui, não desperdice essa oportunidade enquanto você está aqui. Mas como a gente vai conseguir cumprir isso? Com o coração cheio de ânimo. Quando eu vi aquele palestrante falar, olha, eu me animo quando eu vejo uma criança muito, muito comprometida neurologicamente. Porque imagina a gama de possibilidades. É isso que eu quero que você imagine vendo a sua vida às vezes. Às vezes nós olhamos a nossa vida e falamos, eu não presto para a obra de Deus, eu não presto para poder, se eu conhecesse como eu sou por dentro, elas nem me dariam a paz do Senhor, eu acho que eu sou uma fraude. Quanto mais você tem consciência da dificuldade que você é e que você vive, mais você está pronto para ser cheio do Espírito Santo. Que a Bíblia diz que bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Amém? Mas enquanto a gente se gaba, enquanto a gente... Hoje eu estava na frente do espelho, e aí, porque às vezes eu vou avaliar o tamanho da barriga, né? Aí eu dou uma murchada. Difícil, não? Manter muito tempo, né? Mas não, não estou tão mal assim. Não vou caminhar se eu achar que eu não estou mal. Aí fiz depois a pose clássica, né? Que é como a gente fica mesmo, não tem você, né? Eu falei, preciso caminhar mais. Que o Espírito Santo de Deus nos envolva com essa santa obsessão de perceber o quanto mais precisamos dele. Sabe aquele negócio, time que está ganhando não se mexe? Quando você achar que está ganhando, você vai, não, estou bem. Eu acho engraçado que às vezes eu vou... tem uns que são mais fáceis, né? Tem uns que é uma maravilha. Tipo, como é que você está, meu irmão? Ah, meu pastor, não precisa. Mas tem outro, como é que você está, meu irmão? Ah, bem. E como é que está com sua esposa? Ah, estou bem. Ótimo. E as finanças, tem conseguido se organizar, cumprir os seus deveres? Ah, ó, com certeza, você tem reserva. Aí você diz, e como é que você está seu coração? Você está buscando o Senhor? Ah, meu Deus, eu estou fogo puro. Aí você cava. Você fala, olha, Deus, você ora aqui por mim, porque eu estou precisando chegar aos seus pés. Jesus falou assim, ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês limpam o lado de fora do copo, mas dentro é ossos e imundícia. Limpe por dentro, e aí também estará limpo por fora. Mas como cumprir esse evangelho? Como se animar? Como? Como? Se tudo que a gente olha ao lado é desespero. Versículo 22. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Aleluia! Olha, Deus não disse que vai tirar a gente do deserto. Ele, calma, eu vou lhe dar pasto lá, aleluia. Porque o alvoreiro dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Falei nisso semana passada. Chateau trouxe uma foto do cacau da casa do tio dele. Rapaz, o cacau parecia um pé de jabuticaba. Os cacauzinhos montados no outro, coisa linda. É isso que Deus tem para nós, amém, irmão? Olha aqui, ó. Aleluia. Alegrai-vos, pois, filha de Sião. Regozijai-vos, filha de Sião, fala da igreja. Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus. Aí um segredo tremendo. Se Deus falou assim, olha, as coisas vão melhorar para você, mas calma, não é nisso que você vai se alegrar. A palavra de Deus diz assim, a alegria do Senhor é a nossa... Vamos analisar aqui esse texto. Não tem problema, se não acabar aqui, a gente quer ver por cima. Meu Deus! Ainda bem que eu olhei para o relógio. Vamos pensar aqui o seguinte. A alegria do Senhor é a nossa? Alegria de quem? Alguns pregam isso e dizem, se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se alegre. A alegria dele é a nossa força. O que é que alegra o Senhor? As cachoeiras? O arco-íris? Plena terra? Sendo solar? Não. Ele diz, aqui estão, nos salmos ele diz, aqui estão os meus valentes, meus valorosos, meus preciosos. Neles está todo o meu prazer. Jesus disse, se um de vocês perder uma ovelha, não larga todas na montanha e vai atrás de uma delas, e quando a encontra, sua alegria com ela não é maior do que com as outras? O meu trabalho, irmãos, aqui, o meu suor, minha oração, é que nós nos alegremos tanto por um pecador que se arrepende, que essa alegria seja tão tamanha e maior do que a nossa comunhão, que já é boa, que nós busquemos mais isso, amém, irmão? É a alegria dele que me fortalece. Agora, como que ele se alegra? Em mim. E como que ele se entristece? Em mim. A palavra de Deus diz, não interlocutores, não entristeçais o Espírito. Mas o Espírito é Espírito, Deus é o Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus. Os três são Deus. Se minha mão só tivesse três dedos, Acho que eu vou cortar minhas letras para dar essa ilustração melhor. Os três dedos são mãos? São, mas são três dedos, não são? Pronto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo é assim. Ótimo. Pedro falou, por que você disse que vendeu o campo, portanto, disse a Safira, mulher de Ananias? Não Ananias que impôs as mãos sobre Paulo, outro Ananias. Pedro falou, por que você vendeu o campo, portanto? Vendi. E você está dando todo o dinheiro do campo? Tô. Vem cá, eu pedi, a igreja pediu para você alguma coisa? Por que você deixou que Satanás entrasse no seu coração e mentiu ao Espírito de Deus? Você não mentiu a homens, mas mentiu a? Logo, o Espírito Santo de Deus é? É esse Espírito Santo de Deus que é Deus, que Ele, pela graça, derramou em nossos corações. Amém, irmão? Então vamos pensar o seguinte. Como é que eu e você vamos conseguir ter uma vida onde há uma segurança e um descanso e um conforto, que não é pelas nossas obras que nós somos ou permanecemos salvos, mas é por esse Espírito que completa em nós todas as coisas. Como? Se enchendo mais desse Espírito. Vamos ver, continuar com a palavra de Deus diz. Diz assim, ó, não temais animais do campo, porque os pássaros já se obedecerão. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. A nossa alegria, ela é importante. Mas a nossa alegria está em Deus. E quando eu me alegro em Deus, sabe o que acontece? Ele se alegra. E a alegria dele me fortalece. Pare, em nome de Jesus, de botar sua expectativa nas circunstâncias. Irmãos, nós somos cheios de expectativas equivocadas. Cheios. O que nos alegra, geralmente, não é o Senhor. E nós temos que se arrepender disso. Uma vez eu estava conversando com Paula, e ela diz assim... Ela falou algo assim parecido com isso. Eu vou abrir muito, que é uma coisa bem pessoal. Mas ela disse assim, vocês pastores, têm a visão que Deus dá para vocês, e vocês vão e vão andando e vão andando, mas vocês têm que considerar também as dores que nós passamos para viver isso. E eu falei assim, é verdade, amor, tem razão. Mas também dizemos cada alegria com Deus, hein? Amém, irmã? Quando você entende que suas maiores alegrias e tristezas vão ser na sua relação com Deus. Tristeza, sim. A palavra de Deus diz que a tristeza, segundo Deus, produz frutos dignos de quem se arrependeu. Como disse João, olha, vocês têm que ter frutos dignos de quem se arrependeu. Você vem aqui se batizar com água, mas virá um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Há uma discussão teológica sobre Espírito, vai dizer que o Espírito Santo é salvação e o fogo é o inferno? E eu estudei muito sobre isso e tenho uma conclusão, creio ser bíblica. Quando Deus batiza com o Espírito Santo, você lembra que isso é salvação, amém? E batismo com fogo, é salvação, é enchimento, fogo, ação do Espírito na igreja ou é inferno? Pergunta antiga isso, não é? Ele batiza com o Espírito Santo, que é salvação. E com o mover do Espírito vem o fogo. O fogo não é nem uma coisa, nem outra, mas as duas. Hã? Perfeito. O fogo, ele consome e acaba com a palha, mas ele purifica o ouro, amém? Aleluia! É com o Espírito Santo e com o fogo. O Espírito Santo é a salvação. E depois o fogo. O fogo queima o que é palha, mas o que é de Deus é melhorado, amém, igreja? A gente parou na salvação. Ah, fui salvo, tá bom. Nós temos que buscar o fogo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, agradar o Espírito Santo, alegrar o Espírito Santo. E quando a gente peca, é interessante porque o Espírito de Deus que está em nós, ele comunica o pecado. Eu quero dizer uma coisa para você, que aqueles que receberam Jesus, o que vão receber, eu creio, porque creio no que prego, em tudo que prego, ainda creio em mais do que eu prego, só que nem tudo a gente prega, tem coisa que a gente resolve só com Deus, né? Para não assustar as pessoas. Mas creio profundamente que essa ação do Espírito Santo de Deus em nós, essa purificação que o Espírito Santo de Deus faz em nós, essa manutenção que o Espírito de Deus traz a nós, ela tem um objetivo, irmãos, de nos fazer, não nos contentar com essa salvação. E quero dizer algo para você que você pode chocar agora. Essa salvação que nós recebemos de Deus, ela não é perdida com os nossos pecados cotidianos. O que leva alguém ao inferno não é o pecado que ela comete durante a vida dela. O que leva alguém ao inferno é o pecado que ela herdou. Quem recebe a Jesus tem esse pecado perdoado, é salvo. Viu isso? O ministério do Espírito Santo, ele convence da justiça, do pecado e do juízo. Da justiça porque não creram. Vamos pensar aqui o seguinte, para ficar menos complexo e mais aplicável. Peraí. Quer dizer que não tem nada que eu faça que eu vá para o inferno? Como é isso? Se você disser aqui, isso aqui, isso pode ter uma repercussão ruim, hein? Eu quero explicar isso de forma muito simples. É assim, aqueles que receberam Jesus como Salvador, eles estão separados. Separado não é melhor, nem mais bonito, nem mais limpo. Essa cadeirinha, por exemplo, aqui está bem velhinha, um pouco encardida, mas é santa. Por quê? Porque Deus separou. Já essa aqui mais nova, mais limpa, não é aparentemente mais limpa, ela não foi separada. Paulo diz, para que o Senhor vos santifique. Se Deus lhe santificou, tudo que você faz aqui, desse lado de cá dos salvos, traz repercussões ruins para a sua vida, se for pecado, sim. Todo pecado traz consequências de morte, irmãos. Todo ele. Mas o pecado que lhe fez estar no grupo dos não salvos, esse pecado nunca poderia ser perdoado pelas suas atitudes. Como é que ele foi lavado? Pelo sangue de Jesus. Teologia chama de pecado original. Então o pecado, você vai ver muito isso no ensino de Paulo. O pecado que levaria você e eu para o inferno, ele foi pago na cruz do Calvário, amém, irmãos? A palavra de Deus diz que Jesus se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É por isso que você tem que se olhar no espelho e lembrar, eu sou justiça de Deus. Eu sou perdoado. Eu sou santificado. A palavra de Deus diz, aquele que escolheu, aqueles que escolheu, os predestinou, os salvou, os santificou. Então, eu quero dizer uma coisa para você, não é o que você faz ou o que você deixa de fazer que lhe mantém salvo. O que lhe mantém salvo é o selo do Espírito Santo que está na sua vida, amém ou não? E quem é salvo de verdade nunca usa isso para o pecado. Porque não podemos usar da graça para dar ocasião a... Mas por que eu estou falando tudo isso? Pastor, peraí, não é arriscado falar isso? As pessoas vão começar a achar que não tem que fazer nada. Que tudo já está feito. Não é arriscado pregar isso? Não é melhor você falar assim, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Quem fala tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso? É a religião. E a Bíblia fala da religião, fala. Só uma vez em Tiago diz, a boa religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, das suas necessidades. Façam isso. Porque o próprio Tiago estava puxando a orelha do povo que tinha uma fé de boca. Mas a religião vem da palavra grega que chama religare, que significa a ação do homem para chegar a Deus. Consegue? Algum homem consegue construir uma escada que chega no céu? Não. Mas Deus construiu uma escada que chegou na terra, está lá, em Gênesis. Leia Jacó, que estava com a cabeça na pedra, e a Bíblia diz que tinha uma escada do céu à terra, e os anjos desciam e subiam. Subiam e desciam. Então, os anjos transitavam, subiam e desciam da escada, mas a Bíblia diz que a escada partiu de Deus. Ah, pastor, mas você está falando tanto para chegar aonde? Já vi que vou ter que terminar a semana que vem. Mas olha aqui, não temam. Porque os pastos envelhecerão, porque as árvores darão o seu fruto, a figueira e a vida produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhas de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida. Aleluia. Quero terminar aqui, para continuar na semana que vem. Olha aqui uma coisa. Embora Ele diga que Ele vai mudar a sua sorte, Ele diz que a alegria sua é nele. Amém ou não, gente? Amém ou não? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, para descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. O que são essas duas chuvas? É a chuva de época e a chuva fora de época. Você já percebeu que tem gente que diz assim, estou ansioso para se apresentar aqui, mas vamos esperar um pouco. Você já viu como a Bíblia diz que a palavra de Deus vai ser pregada a tempo e fora de tempo? É porque o tempo de Deus não é nosso tempo. Você já viu pessoas falando assim, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Quer dizer agora para você, Deus não tem pressa. Eu tenho pressa, Deus não tem. Pressa presume que não está dando tempo para fazer o que eu quero. Deus não tem pressa, Deus tem o tempo dele, amém ou não? Eu tenho pressa, eu tenho muitas pressas, mas Deus não tem, às vezes eu tenho que lembrar disso. Então ele diz assim, olha, o que eu vou fazer para você não é só aquilo que está no tempo de fazer. Eu vou quebrar isso. Eu vou fazer o que está no tempo e o que está fora de tempo. Amém ou não? A palavra de Deus diz que você não dá para falar velho porque você não é velho. Eu vou falar só velho. Vou usar seu Léo também, podia usar ele. Mas a Bíblia diz que os jovens profetizarão e os velhos sonharão. Nós vamos ler isso semana que vem. Os jovens profetizarão. Está cumprindo aqui, amém ou não, irmão? E o velho sonhar, velho está velho. Velho vai aposentar, velho vai descansar. Mas no reino de Deus, não. No reino de Deus, os velhos têm sonhos. Os velhos pensam, eu, minha avó, peguei ela olhando assim, lá em Salvador ainda, ela estava olhando assim para uma gurita que tem uns seguranças da Escola Técnica Federal da Bahia, que fica na rua que nós morávamos, que ela mora ainda. E ela olhando, falei, que foi, vó? Aí ela... Estou pensando aqui, eu vou levar um CD para eles, vou levar um lanche. Porque enquanto eu vou servindo o lanche, eu vou falando do Evangelho. Entrego o CD para eles. Digo, eles se precisar de alguma coisa, eles me procuram. Eu tenho 80 anos, sonhando na salvação daqueles homens que estavam lá embaixo. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmão. Isso é você que é jovem, entender que a melhor coisa que você faz com sua vida é servir a Deus com ela. Não tem coisa melhor. Mas para a gente terminar, olha que coisa tremenda aqui. Aleluia. Então Deus vai dar chuva em tempo e fora de tempo. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Interessante porque é dito que há uma inversão aqui da função do lagar e da eira. O Senhor está dizendo, olha, vai ser tanta bênção. Vai ser tanta novidade de vida, vai ser uma paz tão extraordinária que você não vai ter direito como conter e como cuidar de tudo isso. Irmãos, Deus, a palavra de Deus diz que Deus é rico em perdoar. Rico em perdoar. É interessante como Deus é pródigo em nos dar. Eu não estou falando de bens materiais, não, que também tem nos dado, viu? Mas estou falando que se você pede ao Senhor, tem duas coisas. Falei isso alguns meses aqui, quero falar de novo. Já estou terminando. Tem duas coisas que eu garanto a você que se você pedir a Deus, Deus vai lhe dar. De prova na Bíblia. Duas coisas. Que se você se acha falso, peça porque Ele lhe dá. Sabedoria e do Espírito Santo. Despeça, insista, porque o Pai dá. Agora, vamos pensar comigo. Como seria ou como será a sua vida se você for cheio de sabedoria do Espírito Santo? Você já pensou nisso? O homem que teve mais riqueza na terra foi Salomão. Ele é cheio de sabedoria. Não teve a vida melhor porque ele não buscava ser cheio do Espírito, como o pai Davi. Então imagine você juntar um João Batista que era cheio do Espírito com o Salomão que era cheio de sabedoria. Você já pensou que negócio é esse? Ei, Juliano? Oh, glória, mas deixa eu tô. Você pensou? Maria. Irmãos, às vezes eu fico pensando, olha, por misericórdia de Deus, eu sou apaixonado por tudo que eu faço. E Deus, por misericórdia, abençoa. E minha mulher falou assim, você quer um grupo em casa? O que você pega dá certo. Amém, aleluia. Esse grupo vai crescer. Como é que você dá conta de todo mundo? Vai cuidar da igreja, vai cuidar do grupo? Eu falei, mas eu quero cuidar da igreja através dos grupos. E às vezes eu fico pensando, olha, eu estou trabalhando na clínica, eu estou pensando em esse dia aqui, esse turno, eu tirar esse turno e atender mais uma escola de repente, é um dinheiro mais certo, talvez um pouco menos. Eu fico pensando, aí chega uma hora que eu paro, peraí, Senhor, o que você acha que é melhor mesmo? Existe o conhecimento que adquirimos dos livros e com a vida dos outros. Ao invés de falar da vida dos outros, a gente deve aprender com a vida dos outros. Amém, irmãos? Amém? Amém? Mas existe a sabedoria. É diferente. Existe tem um dom de discernimento e de sabedoria. Imagine alguém que é cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E por que isso não pode ser para você? Se a Bíblia diz, que eu vou ler na semana que vem, que o Espírito será derramado sobre toda a carne. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quero terminar aqui, já me adiantei muito. O versículo 25 que diz assim, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, e pelo destruidor, e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor nosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia! Irmãos, o Senhor vai nos restituir. Por que, pastor? O Senhor vai lhe restituir a família, qual que eu nunca tive? O Senhor vai lhe restituir os dons, qual? O Senhor vai lhe restituir aquilo que você nunca teve como indivíduo ainda, mas que Ele tem para os seus. Você já pensou nisso? Tenho falado aqui muito, vou falar de novo. Minha avó falava, você nunca vai conseguir imaginar o céu, porque tudo que você imaginar sobre o céu, Deus tem algo melhor. Aí eu ficava imaginando um monte de coisa. Tomava um banho no rio de Nescau, de chocolate. Eu ficava imaginando. Aí quando acabava a imaginação, eu falava, pronto, agora é com Deus fazer algo melhor ainda. Minha avó falando que nem Deus para mim falar. Irmãos, o Senhor vai lhe devolver aquilo que você nunca teve. Porque lá no Éden foi tirado de você. Dê uma lida em Gênesis, não vou ler mais por causa do tempo, dê uma lida em Gênesis, é chamado proto-evangelho, a promessa que Deus faz em cima do pecado de Adão. Vamos ficar de pé, eu vou terminar aí com você. Fiquem de pé, por favor. A palavra de Deus diz que o Senhor tomou um animal e com a sua pele fez roupas para Adão cobrir as suas vergonhas. Aí você diz, coitado do bichinho, inocente, não fez nada de errado. E Deus matou o bicho para poder cobrir a vergonha de Adão? Ele diz, da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Ela morderá seu calcanhar, mas ele esmagará a cabeça da serpente. Interessante que aquele animalzinho, irmão, que não fez nada, não tinha culpa nenhuma no pecado de Adão. O pai matou, tirou a pele e cobriu a vergonha de Adão. Paz, Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica e nos cobre de toda injustiça. O Senhor Jesus, inocente, não tinha culpa nenhuma, se fez pecado por nós. E Ele cobriu toda a vergonha que nos impedia de chegar até o Pai. Aleluia, amém? Glória a Deus. Vamos pensar o seguinte então, aquilo que você iria nascer, você teria uma vida muito boa, você teria uma vida de paz. Eu não estou falando de sustento físico, não, irmão, que isso que eu nos dá. Eu estou falando de ser cheio de espírito, estou falando de uma vida que o pecado não teria domínio sobre você. A palavra de Deus diz, o pecado jamais terá domínio sobre vós. Isso é o que o Senhor tem para aqueles que o recebem. Você já pensou que é isso? Não tem mais culpa, porque a sua culpa já foi paga. Castigada. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, Ele foi imuído, nós fomos sarados. Quero orar com você agora. Senhor Jesus, aqui estão os meus irmãos. É verdade que o diabo, nosso adversário, ele quer nos fazer acostumar com uma vida medíocre, uma vida de vícios, uma vida de pecados de estimação, uma vida onde entristecemos o Senhor e não nos alegramos em Ti, uma vida que nós achamos que basta ser salvo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos. A palavra diz que o Senhor vai levar aqueles que forem fiéis até a morte. Isso é marca de quem recebeu a tua salvação. E eu não quero, Senhor, sei que minha salvação não perco, mas eu não quero ser encontrado infiel, porque eu sei que a forma com que foi encontrado vai repercutir para toda a minha eternidade. Eu não quero ser só salvo, eu quero alegrar o teu coração. Eu quero ter uma vida que testemunha de quem é o Deus que eu sirvo. Eu quero ter uma vida que as pessoas olham para mim e mesmo em tribulações, ou em escassez, ou em perigo, ou em nudez, ou em espada, dizem, como pode alguém morrendo e ainda glorificando a Deus? Como pode alguém doente, com câncer, alguém com uma enfermidade tão grave, a gente está falando do amor de Deus para as pessoas? Como pode alguém que vive com um sapato furado, mas fiel ao Senhor dando glória a Deus? Aleluia! Liberta-nos, Senhor, de mamão, liberta-nos do culto a esse mundo, liberta-nos do culto ao dinheiro, liberta-nos do culto, Senhor Deus, às circunstâncias. Queremos adorar o Seu Espírito em verdade. Não precisamos de um prédio, não precisamos de dinheiro na conta, não precisamos de saúde perfeita, precisamos da consciência que o Senhor Jesus nos deu um tesouro incorruptível que está no céu, e esse reino já é para hoje. Que Teu reino esteja em nós, superabundando em nós. Porque o Senhor não tem parte naqueles que de tão gordos a gordura da riqueza salta-lhe pelos olhos, mas você tem parte com os teus pequeninos. Deus, aviva a tua igreja em nome de Jesus. Que cada um de nós se responsabilize por buscar mortificar a carne pelo enchimento do Espírito Santo. Então a palavra diz, o pendor da carne, a escolha da carne é para a morte, mas o pendor do Espírito, a escolha do Espírito é para a vida e paz. Então a palavra diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, não nas coisas. Não é a justiça do mundo, não é a paz do mundo, não é a alegria do mundo, mas do Espírito Santo. Senhor, nós queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Deus, nessa série de pregações, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor revele-nos isso. Revele isso à igreja do Senhor, em nome de Jesus. Nos dê a expectativa de estarmos aqui na semana que vem para ouvir sobre esse derramado Espírito que foi dispensado sobre a igreja. Nos faz, Deus, em cada escolha das nossas vidas, ponderar Espírito Santo, isso te louvo. Isso louvo a Jesus, Senhor. Falar dessa forma, caminhar dessa forma, trabalhar dessa forma, louva ao Senhor, agrada ao Senhor. Isso que tem me consumido, ter ou não ter algo, isso te louva, Senhor. Quais são as minhas reais necessidades, Deus? Tua palavra diz que nós gastamos dinheiro com o que não é pão. A tua palavra também diz, joga teu pão sobre as águas, e quando voltar ele estará lá, aleluia. Nos faz ter a fé de doar, Essa é difícil. Fé de querer, todos nós temos. Todos nós aqui queremos muito alguma coisa. Mas fé de doar é para poucos. Que nós doemos o nosso tempo. Que nós doemos a nossa intimidade. Que nós doemos os nossos sonhos. Que nós doemos, Senhor, nossas expectativas. Que nós doemos a nossa alegria. Deus, sua palavra é clara. Sua palavra é claríssima. Sua palavra diz, olha, o que foi o tempo da ignorância não será levado. Mas aquele que muito é dado, muito é cobrado. Você tem nos falado claramente a sua palavra. Que nossa palavra seja sim. O que passa disso é procedência maligna. Ah, eu vou viver isso depois. Ah, isso não é para agora. Ah, eu sou jovem. Ah, eu tenho sonhos. A palavra diz aquele que diz, não, eu vou te seguir porque eu vou cuidar do meu pai, da minha mãe, dos meus sonhos, dos meus negócios. Esse não é digno de mim. Mas aquele que por amor de mim abrir mão de todas essas coisas, esse é digno de mim. Se tem alguma coisa que nos faz dignos, não é o que nós fazemos, como falei mais cedo. Mas se tem alguma coisa que nos faz dignos, é abrir mão de nós mesmos. E essa dignidade não está em nós, está em ti. Amadurece teu povo, enche-nos com teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Enche a tua igreja com teu Espírito Santo e com fogo. Batiza-nos com teu Espírito Santo e com fogo. Vem com teu fogo consumir tudo que é imundícia, tudo que é impureza, tudo que é Deus do diabo das trevas, será queimado em nome de Jesus. Que o Senhor queime toda incredulidade agora em nome de Jesus. Que o Senhor queime toda enfermidade em nome de Jesus, toda mornidão. Que o Senhor queime agora toda idolatria em nome de Jesus. E que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo e possamos receber o teu Espírito Santo em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. Ainda de pé. A palavra de Deus diz que na noite que o Senhor foi traído, ele, havendo dado graça, tomou pão e partiu e disse, este é o meu corpo partido por vós. Tomai e comei. Semelhantemente, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice do meu sangue, o cálice da nova aliança. Tomai e bebei. E fazer isso em memória de mim, todas as vezes que beber, que seja em memória de mim. Todas as vezes que nós bebemos o cálice comemos o pão em memória do Senhor, nós celebramos a ceia. E agora queremos comer em memória do Senhor. É um momento que é a todos. Mas embora todos possam participar, antes devemos passar pelo batismo. Batismo voluntário, batismo adulto. Quando nós dizemos, crie no Senhor Jesus. Fui batizado com o Espírito e agora demonstro isso mergulhando nas águas. Quando nós batizamos na água, nós, por opção nossa, adultos, nós dizemos, sou parte da Igreja de Jesus. Uma vez parte, nós comungamos do corpo e do sangue. O corpo e o sangue significam o que nos faz igreja, a comunhão do sangue de Jesus. Sem esse sangue, nossos pecados continuariam. Mas o sangue nos purificou de toda injustiça. Esse sangue é o elo que nós temos de um com o outro, de nós com o Senhor. Ele foi derramado todo por nós. O pão significa a comunhão dos santos. O Senhor partiu o seu corpo para que a sua igreja permanecesse unida. O corpo de Cristo somos nós, simbolizado pelo pão. A palavra de Deus diz que devemos examinar o nosso coração. Porque aquele que examina-se a si mesmo e não come indignamente, aquele que come indignamente é réu do corpo. Mas aquele que examina-se a si mesmo e se julga não será julgado por Deus. Mas quem come indignamente enfraquece, adoece e morre para não ser julgado como os ímpios. Por amor, o Senhor tira a nossa vida antes de nós cometermos uma blasfêmia que tiraria-nos a salvação. Aleluia. Obrigado por esse amor tão maravilhoso. Mas nós queremos, Senhor Deus, confessar as nossas dificuldades, nossos pecados. Confessar que o Senhor Jesus Cristo veio em carne a Deus e morreu por nós. Queremos confessar, Senhor, que nós muitas vezes não vivemos a comunhão que vamos simbolizar agora. Nossa meditação, irmãos, não é só se nós pecamos contra alguém, mas é também se nós pecamos contra o corpo, contra a comunhão do corpo. Será que em algum momento eu fiz alguma coisa que fez mal à comunhão do corpo? Dos irmãos, da igreja, que você fez peça perdão agora em nome de Jesus. Fala, Deus diz que devemos ter uma mente unânime, com o mesmo ânimo que é o Espírito de Deus agindo em nós. Amém, irmãos? Eu quero que você Quem é batizado, vem aqui e pegue o seu pão de cálice para fazer um passo. Por favor, pode vir aqui rapidamente. Eu, na vida nova, nós não servimos para evitar constrangimentos. Você se examina e toma os elementos. A palavra de Deus diz que se há alguma coisa que lhe impede, que você peça perdão a Deus, se repassa com Ele e coma. Não coma ainda, vá para o seu lugar, nós vamos comer juntos. Se não der para todo mundo, as esposas poderiam dividir o cálice com o marido. Por favor. Vamos continuar de pé, por favor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar todos de pé, por favor. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue derramado na cruz por nós. Obrigado que podemos receber o Teu perdão maravilhoso, a Tua graça maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque não há em nós qualquer dignidade a não ser pelo sangue que o Senhor derramou para nos purificar e fazer justiça. Senhor, eu te louvo porque assim como quem come dignamente, come juízo para si, quem entende que é dignificado pelo teu sangue, por tua obra, e come, come saúde e vida para si. E nós comemos da tua cura, comemos da tua revelação, comemos, Senhor, isso é mais que um símbolo. Embora nós não creamos que o Senhor está mergulhado no vinho, nem dentro da massa do pão, mas nós cremos que a tua presença é real aqui agora conosco. Especial. Porque nós comemos em memória do Senhor, lembrando do que o Senhor fez por nós. Lembrando do que o Senhor faz por nós, promovendo a comunhão e o crescimento da tua igreja. E lembrando do que o Senhor fará por nós quando voltar em glória e vem estender os céus e tocar a trombeta e nós subiremos, aleluia, para reinar com o Senhor para todos sempre. Nós comemos agora em memória do Senhor. E por isso nós consagramos ao Senhor os elementos que vamos ingerir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, coma e celebre o Senhor em nome de Jesus. Te louvo, Senhor, por tua liberdade. Te louvo, Senhor, pelo teu amor, pela tua justiça, que foi toda a tua ira do pecado foi derramada no Filho. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício que me substituiu. E obrigado porque eu fui crucificado com o Senhor. Não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Glória ao teu nome, aleluia. Glória a Deus, aplauda Jesus. Ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados. Aleluia. Glória a Deus. Está abençoado? Diga amém. Aleluia. Semana que vem nós vamos concluir essa série com Joel 2.